Que ainda não recebo indicações de transponder, pode estar passando traseiro para o da barra. Uso na 09166. 10, que negar 1009, autorizado o procedimento Rinaldo da 10. 2500 pés, trabalho estabilizado R9 da 10, 3894. Chiné 6143, voo direto Serra Vitor 367. Direto Serra Vitor 367, Alba. Voeco, autorizado descida até 4500 pés. É contato radar agora, ingressando na terminal a 40 milhas. Para 4.500, pode atuar através do Paris? Usado direto, Ceasa, é presente. Então, atuando direto, Ceasa, limitado a 1869, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Eficiente, farol de Itapuã, isso para 500 pés, QNH 1009. Ok, descida para 500 pés, o pote da Maquiante para o farol de Itapuã. Foi a bota na época, o segundo mês. O 1869, após alinhado, autorizado decolagem, vento 090 graus, 1612 de nós. Fox Lima, matriz litoral, reporte através de Pituaçu. Gol 1645, torre. Prossiga, 1645. Confirme algum problema, o senhor tá parado aí na taxa alfa? Negativo. Não, não tem problema nenhum não, estou parado aqui. Será que tá atrapalhando alguém aqui? Ingresse à direita na taxiway Eco, reporte na Eco o gol 1645. É, então pode considerar na Eco já, que já tô bem na esquina dela aqui. Já pode considerar Eco o gol 1645. Esse final do procedimento é nave, chame a torre no 8 decimal 95, 3894. 3895, obrigado, boa tarde. 1645. Tá bom, ponte espera da época. Lulu Alfa Juliette, corredor Veracruz após corredor Interlagos, reporte através de Paris. 1869, torre. 1869, contato radar, suba via Arbo 1, para nível de voo 360. Sabe via Arbo 1360, 869. Bravo Eco, dentro da altitude de tráfego, 1510, reporte ingressando na CPR 20 milhas. Pressão Gol na 645. Tá, tá, tá. No treino é mesmo. Vai passar passador 366, passando para o treino da Renatão, 3894, autorizado pouso pistão na 0, vento 080 graus, ano 629. Livre pouso 10, Salvador, 3294. Eu acho que é Mike aqui, controle. Quanto tempo a tráfego helicóptero? Posição 9 horas, 3 milhas no litoral, também mantendo 510 no helicóptero. Ok, tem tráfego. Nativo, informe quando visual com o tráfego. Guardião 05, prossiga. 05, passado 6.5, sobrevoo pela estrada do Corpo de Retorno para Salvador. Ok, ciente. Chame a torre Salvador agora na frequência 118 desse 195, Guardião 05. 118, 95, grato, boa tarde. Guardião 05, Torre Salvador. 05, sobrevoo pela Estrada do Coco, setor nordeste, e retorno para Salvador. Guardião 05, siga na Estrada do Coco, aguardando a aproximação, confirme direto para o GRAE. Afirmo. Gente, reporte passando através norte da torre, o Guardião 05, QNH no 009. 1009, reportará no através norte da torre, Guardião 05. Então, 3894, solo 54, livre na Foxtrot, após Foxtrot, Alpha, reporte na Echo. Ok, Foxtrot, Alpha, reporte na Echo, da 3894, mantenha sua escuta? Afirmo, mantenha sua escuta. Bruno 645, agilizando, ingressa a pista, livre na Delta, solo 1211. Gente, agilizando, ingresso à pista, livra na Delta 121, pode? Vou ao 1.400. 1.211, agilizando, se possível. 2.111, vou ao 1.400. Torre, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, reporte farol de Itapuã, QNH 009. Afirmação, reportar na farol de Itapuã, a intenção é pouso direto para 45 BCA, pouso parado na cabeceira 35. Gente, Romeu, Fox pra ti. Torre, Salvador, boa, Xunar 6143, a 3 milhas de Serra, Vitor 376. Xunar 6143, continue a aproximação, aguardando a pista ali. Aguardando 6143. Só o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantenha a espera no farol de Itapuã, informo um tráfego helicóptero no farol de Itapuã, mantendo, Itapuã mantendo a 500 pés. Ok, está visual com tráfego agora, o Oscar Mike Yankee. Está na Eco Golo, no meu ver. Prensa, solicite diretamente ao centro, frequência 1288 a 0260. 288-260, obrigado, bom trabalho. Corre o Guardião 05 para Vez Norte. Guardião 05, autorizado direto GRAE, pouso por conta de risco no GRAE. O vento Salvador 080 graus, 149. Autorizado, pouso direto para o GRAE, Guardião 05. Romeu Foxtrot Lima, mantém espera no farol de Itapuã, aguardando para prosseguir. Informo um helicóptero, um Alfa Terra 50 a 700 pés no farol de Itapuã. Afirmativo, não estou visual, não estou visual com a aeronave 700, estou visual com o S7B, o Romeu Foxtrot Lima. Mantenha o setor aguardando instruções, Romeu Foxtrot. Livre pouso, meu 143. Vou corrijo, o Ocean M143. Pouso autorizado, vento 080 graus, 149. Livre pouso, na 10, meu 143. Papapá Zulu, Alfa Juliette, reporte quando visual com o aeródromo. Sim, se reportará quando visual, Zulu, Alfa Juliette. Mantém ponto de espera, Oceana 6201. Guardião 05, considere solo 57, frequência livre. Romeu Foxtrot Lima, informa o Oceané, a aeronave do Oceané, um Airbus 320, agora na final da 1-0, confirme se está visual com o mês. Afirmativo, estou visual. Cliente, trafegando pela retaguarda, autorizado pátio 5, pouso por conta e risco, pátio 5, o Romeu Foxtrot Lima, o vento 090 graus, 159. Afirmativo, a retaguarda da aeronave na final da 10, vai seguir direto pátio 5, o Romeu Foxtrot Lima. Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento da final da 1-0, observando o Alfa Sierra 50, reporte pronto para girar a base da 1-7, Oscar Mike Yankee. Ok, está visual com o Alfa Sierra 350, vai autorizar cruzar a final da 1-0, reportará pronto para girar a base da 1-7, Oscar Mike Yankee. Oceana 6201, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Alinhe e mantém na 10, 6201. Oceané 6143, o solo 59, Olivana Fox, Alfa, reporte na Eco. Fox Alfa, vai reportar na Eco, meu nome. Golo 166, autorizado o ingresso na pista 10, táxi via pista, Delta, na Delta, chame solo 1211. Ingresso 10, vira na Delta 211, Golo 166. Salvador 3894, aguardando também para ingresso. Confirme. Já 3894, mantendo o ponto de espera da Eco. Já 3894, seguindo o Boeing da Gol, ingressa pista e Delta, na Delta 1211. Ok, seguindo o traço da Gol, ingressa pista e livra na Delta, já 3894. Final, 45, PPA, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, reporte solo controlado no PAC 5. Reporte solo controlado no PAC 5, Romeu Foxtrot Lima. Zulu Salvador, Zulu Alfa Juliette, final 17. Zulu Alfa Juliette, pouso autorizado na pista 17, o vento 080 graus, 1612 de nós. Pouso autorizado na 17, dentro das condições, Zulu Alfa Juliette. Camaikank, informa um tráfego Romeu Vitor 10, agora ingressando na final da 17, a 2 milhas da final da 17. Visual com tráfego, está librando agora a final da 1-0. Aguarde para girar base como número 2 na 1-7. Aguarda, é o número 2 na 17, eu acho que é Mike Yankee. Ingressando a Echo, acionar 61 no 43. Mantenha a posição Oxa, né? Oscar Bravo Eco, reporte vertical de da rotatória, OKNH 1009. Da rotatória 1009. Solo Salvador, tá 3894, pista livre na Taxi Delta. O tráfego pode girar a base, o Oscar Mike Yank? Oscar Mike Yank, gire base, reporte final da 17. Reporte final da 17, Oscar Mike Yank, aguarde. Oceano 6201, autorizado decolagem, vento 080 graus, 17. Livre decolagem, na 10, 6201. Ingressando a final visual da pista 17. Fique atento a fim de não interferir com a final da 17. Está autorizado o cruzamento para Serra Uxa e Delta Lima. Chané 6143, autorizado o ingresso na pista 10, via pista e delta, na delta 1219. Ingresso na pista, após liberar, salva 2119. Chané 6201, decola 02, controle Salvador 1208. 1208, Salvador 6201. Zulu, Alfa, Juliette, o solo foi 02, frequência livre estacionar. Recebendo o transponder, faço check no equipamento. Oscar Mike Yank, pouso autorizado pista 17, vento 080 graus, 159. Autorizado pouso, Oscar Mike Yank. O Bravo Eco está na vertical do rotatório. Oscar Bravo Eco, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Bravo Eco. Zulu Juliette, frequência livre ao estacionar. Lima Lima Fox, acione chame táxi. Papai Mike Romeu Alfa, boa tarde, prossiga. O 30, Tuscone? Está adicionado 0130, confirma. Recente. Destino é Serra Novembro, Serra Novembro, confirma. Como QNH 1009, fica atento a tráfego helicóptero no corredor Bonfim, sentido Farol da Barra, também mantendo 500 pés. Como quando visual com esse tráfego. Visado pista 17, vento 080 graus, 139. Bravo Eco, 3 baixo cercado. Torre Salvador, azul 2712 na porta de espera. 27-12, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 080 graus, 13 nós. Alinha e decola da 10, 27-12. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, Sione, chame táxi. Mike Romeu, informe quando passou o trajeto fora da barra. Time até 1009. Meu bravo, controle. Tá escutando. Autorizado, vai direto, Serra Vista da Palhinha. Oscar Bravo, é que eu sou a 0745 na escuta. Estilo Serra Lima, observe o Charlie 2190 ingressando no pátio 5, após o mesmo autorizado táxi, reporte na papá. Azul 2712, decola 07, controle Salvador, 1208. 1208, azul 2712. Penal receba aí do transponder, reporte através de Paris. Cidade então. Litoral até o Farol de Papo, reporte no Través de Pituaçu. Faço cheque no transponder, não recebo. Controle azul 2712. 712, saída Conde, suba e mantém nível 130. Azul 2712. Conde subindo 130. 107, reporte alinhado e pronto. Acione o código 0260. 0260, 2712. Quem é que virou a sinal para pouso? Quem é que não é o meu bravo, tem frequência livre para o pouso. Bravo. Falou, boa tarde, papapá, Alfa, Cali Mais. Alô, de pronto, aqui na Alfa 7 Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado a decolagem da pista 1 na 7, vento 080 graus, 14. Fechando centro na frequência 1251, alterna 1288. 251, alterna 2228. Boa tarde, azul para 206, considera as 1-0. Papa Romeu Kilo Serra Lima, decola ao 1-1, controle Salvador, 1-208. 208, graças, senhora, tarde, graças. Azul 4206, confirme seu motor. Firmo, considera as 1-0. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0. Vento 080 graus, na meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar, decolar, azul 4206. Papá Lima Lima Fox, autorizado o táxi, após ponto de espera da Papá. Chame agora a torre na frequência 118 decimal 95, mantendo o litoral. Mantendo o litoral, chamará a torre 118 decimal 95, Mike Romeu Alfa. Oi? Mike Romeu Alfa, prossiga. Aprovo com a sua, se você conseguir parar em marcha, autorizado a presença. O Mike Romeu Alfa, reporte solo controlado de Henry Manon, a tráfego a reportar no setor, QNH 1009, o vento em Salvador 080 graus, 139. Tá conseguindo o cruzamento final da 10, reporta lá no controlado Henry Manon, o Mike Romeu Alfa. Azul 4206, decola 114, controle Salvador, 1208. Fuca 350, confirme se vocês receberam a solicitação para execução da subida Conde Novo. Sim. Por que foi negado, por gentileza? Prossiga. Padronizada. E para o destino Recife, nós temos a saída Puca já padronizada com centro. Ok. Só queria confirmar se tem uma razão técnica ou de segurança, porque se a aeronave é mais precisa e mais curta, deveria ser autorizada. Nesse caso, é uma saída padronizada de acordo com a circulação de chegada e saída da terminal, conjunto com o acordo operacional com o centro, ok? Ok. Geral, ciente, aguarde para iniciar o redox. Na sua escuta. Passou a informação de Entro Bravo. Entro no meu Bravo, preciso. Entro da Terra, o idiota ali, comprou de Terra de Agulhinha. Mantendo 500 pés, 1 a bordo, 4, 3, 4, e Entro Bravo. Gente, autorizado. autorizado o cruzamento, informe visual com o local de pouso. NH 1009. Bravo. Azul 4206, solicita Aracaju, está presente. Aguarde. Corrigindo, Lima Lima Fox, mantenha a posição. Mantenha a posição, Lima Lima Fox. Considere a informação, Lima Lima Fox. Ingresse no pistão na sede e aporte alinhado pronto. Qual é a intensidade do vento, gentileza? Vento 090 graus, 159. Graças, devido tráfego, setor de Recife. Ok, mantenha para si, azul 4206. Considere seu loto no 8 frequência. Azul Salvador, é o 4206. Magnética ideal da presente? 245. Direto. Quanto para decolagem de mínima foco? Fox, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 080 graus, na 5. Então, Bravo, frequência livre para o pouso. Sideral no reboque, está autorizado o ingresso na pista 1-7, o reboque via pista 1-7 agilizando, reporte na Quebec. Sideral 7. Fox decolou 20, controle Salvador 1208. Condor 208, Lima Foto. Controle Salvador, boa tarde, o Lima Lima Foto decolou, estacionado 506, na Moma. Papá Lima Lima Foto, contato no radar, suba via Momo para o nível 200. Via Momo para o 200, o Lima Lima Foto. Passa 170, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2645, azul 4206, boa tarde. Autorizado até 4.000 após a critério, que é legal no 009. Fome para cancelamento do voo IFR. Gente, plano IFR cancelado aos 2.2, desça para o estudo de trato, reporte cruzando 4.000 pés de descida. Foxtrot Lima, autorizado decolagem, ainda presente com proa sul, vento 080 graus, 149. Leonardo acionado 0156 para paraquedismo, confirme a matrícula da aeronave. Romeu Foxtrot Lima, decola os 2-3, controle Salvador, 1-208. 1-208, grato, Romeu Foxtrot Lima. Controle Salvador, papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Fox Lima, foi direto Serra Índia, Romeu Índia, porte Livana CTR a 20 milhas, que é NH1 009. Uma notícia que é autorizada, não vamos manter a linha do litoral, porque embaixo aqui é tudo piso. Autorizado. Dentro de pé litoral, reporte da vez fora da barca. Cerrado, meu irmão. Papatango, Yankee, Romeu Bravo, controle de ciente, QNH1009. Vai ser tua pouso naquela localidade ou retorna para Serra Índia com Índia? Livrou a pista 1735. O Sideral Serra Delta Juliette, ingresse na Mike, na Lima, chame Solo 1211. Solo 1211, grato. Confirma a aeronave, chama o controle. Boa noite, controle, é o 3290, autorizado até o 150, proeditado. O 3290, fui direto CITAP, descido autorizado até o 050, QNH1009, aguarde final do procedimento da aeronave. 019. que autorizando o 3290 tem uma condição de aprovar 66. Pode para aprovar o 366, o 3290. Pronto, obrigado. Lima, queira dizer aí, controle. Prossiga para o setor norte da ilha, a fim de separação com o tráfego, chegando, aproximando-se pelo setor oeste do campo. Ok, setor norte. Autorização mandou no 9094, proa de Mari, descida 190, descida 240. Voo 9094, voo em Mari, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 060, vigilante. Chegada a Mari, desça e mantenha 060, vigilante, voo 9094. Corre, Salvador, também está estando 3897, ponto espera 990, estamos prontos. Seu 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 15 na. Autorizado a alinhar e decolar, 90 para o seu 3897. 212, 5 milhas para passar a posição Conde. Serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 103, 2712. Jack Romeu Bravo, controle. Quer avisar o local de pouso? Tem frequência livre. Meu quilo Sierra Lima, 56 milhas, sul oeste de Salvador, serviço radar terminado, tem frequência livre para coordenação local, não há tráfego informado. Papa Romeu Serra Zulu Eco, prossiga-me. Sobrevoa na linha de maré, depois do superior, pela lateral da barra e mundo plástico, chegando no mundo plástico. Sim, Serra Zulu Eco, torre ciente, reporte fora do solo, não há tráfego a reportar no setor. O vento de Salvador, 080 graus, 14 nós, e o QNH, 109. Sim. Do Irecê, plano IFR cancelado aos 28. Tem que possível quando ser chamado de pouso. Aguarde um minuto, pode aprovar direto a presença do Irecê. Autorizado, direto Irecê, 125 nível. Fora do solo aos 28. Sete. 3897, decola aos 28, controle Salvador, 120. Controle Salvador 08, Graça Nictar Turistã 3897. Não vou. Obrigado. Torre o Alfa Charlie Mike no 45, Abaeté, acionamento. Acione Chame Taxi, Alfa Charlie Mike. Vai. 3897, contato radar, subazia da El para o nível 320. Da El para o 320, da 3897, após 2000, tem possibilidade de voar Leda, senhor? Pesado Leda. Pego Leda, muito grato, senhor. 3897. Passa o farol da barra, vamos ver o ponto de lá. Controle, é o Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Romeu, Romeu, ponto de Lima. Passando o farol da barra, tem frequência livre para coordenação. Ah, firma aqui, frequência livre, meu pai. Boa tarde. Boa. Controle, é o Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Siga. Caso do Eco, senhora, decolado em imagem, sensores supervoo na ilha de Maré, farol da barra, CGL no mundo plano. Gente, o Caso do Eco reporta para a travessia da Bahia. Reporta a travessia da Bahia, o Caso do Eco. Salvador, muito bom dia. Vamos lá, identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 070, mantém o preço da chegada, número 3, na aproximação. É o 070, mantendo o preço. Romeo Lima Kilo X-Ray? Sim. Pode prosseguir para a Vertical de Vera Cruz? Autorizado, direto Vera Cruz, o Lima Kilo X-Ray. Prato X-Ray. Para o táxi do Alfa Charlie Mike, 5 de autonomia, com 0, 7 de passageiros, POB, e alterna Salvador. Alfa Charlie Mike, autorizado o táxi após a ponta de cheira da Papá. Vai tá para a ponta de cheira da Papá, Alfa Charlie Mike. Senhor, no 009, estamos de visual, já passando aqui, caixa 3. Solução 3290. 196, reduza para 2509. Reduzindo 250, Gol 966. Gol 9094, voo direto e TAP. Projetado, Gol 9094. Para 2500, pede autorizado Renato, estamos 0, reposta servidor 366. Estimativa 2500, reposta estabilizado 66. Espera dar uma sete, pronto, vamos fazer mais. Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso na pista 197, reporte alinhado bem. Aliás, pronto, Alfa Charlie Mike. Já 94, reduza para 2209. 2209, vou 909. Papá Lima, Lima, Lima Fox, confirma e chuaça a pouso. Mike Romeo Alfa, reporta no regresso. Entre 2125 copiado. O Lima Lima Fox agora afastado 4 milhas noroeste do Salvador, seu radar está encerrado para formação de voo e alerta, chama Centro Recife na frequência no 26185. Mas 094 reduza para 200, desça para 4.000 pés, o ajuste no 009. 200, descendo para 4.000, 1009, voo 9094. O Lima Kilo X-Ray está em condições de iniciar lançamento em 30 segundos. Lima Kilo X-Ray aguarda autorização para o lançamento. Temos um tráfego voando projetado, um Boeing 738, após a passagem dele será autorizado. Ok. Dentro de mais 2 minutos. Ok. Confirma o controle. Seria um minuto. 12545 a secundária, a primária 12685. 7, pronto, Alfa Papá. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado a decolagem pista 17, vento 090 graus, 149. Anistia 97, Alfa Papá. Meia reduza para 200. Reduzindo 200, 966. Autoriza a proa de Sierra Victor 366 para o voo 966. Voo 966, o senhor irá manter chegada após ETAP, irá voo Sierra Victor 366. O motivo das reduções é que está tendo uma obra na Statue aqui em Salvador, segundo Notan, e as aeronaves estão fazendo backtrack pela pista. Aí a torre pediu uma separação maior. Ah, tá ok. Confirma a Statue, é onda? Foi Alpha. Ah, legal, obrigado. Então, 3897, chama Centro Recife na frequência 125.1. Confirma para o Centro 3897. Chama Centro Recife, 125.1. Estabilizado da Renave, da 3290. Antes 290, torre 1198, decimal 95. 295, Andrei, 290. Controle, boa tarde, o Papa Alfa Charlie Mike decolou passando 1.200. Papa Alfa Charlie Mike, mantém a proa até 2.000 pés após curva esquerda na proa de Momo. Pro T2000 depois, pro de mão. Voo 9094, pode dar procedimento? Autorizado início do procedimento, desça para 2500 pés com ajuste no 009. Autorizado voar direto, Serra Vitor 366, reporta passando o mesmo. 2500, 69, Serra Vitor 366, vai reportar. Lima, Kilo X-Ray, vou para a vertical de Vera Cruz e autorizado lançamento, reporta para que vocês fora. Bloqueado. Lima Kilo X-Ray, autorizado o lançamento, reporta para Kits Afora. Reportarão para Kits Afora, graças. Golo 966, desça para 4 no pé, o ajuste no 009. 4.009, Golo 966. Fale mais, curva esquerda direto, Momo. Esquerda direto, Momo, Alfa Charlie Mike. Voo direto Serra Victor 368. Direto Serra Victor 368, 966. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Você vai que mais quanto tempo os trafeguistas chegarem ao solo? Em torno de 5 minutos. Tente, reposto usando 4 no pé. X-Ray. Victor 366, Gol 9094. 1994, torre 118, decimal 95. 295, 14, obrigado. 9094, passou o Serra Vitor 366, na escuta. 9094, reporte a Vitor 372, QNH 1009. É, Vitor 372, vai apontar, gol 1094. Torre, boa noite, Vara 645, ponto de espera da 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera da 1-0, gol no 645. Mantenha. Lima Select Way, desça mais para o oeste da ilha, temos um Boeing 737, próximo ao filme. Oi? Oi, desça. A parte para o setor oeste descida, temos um Boeing 737 na final. Estamos na boa. Mantenha a posição, gol no 645. São 3290, mantenha a posição na eco. São 3290, mantenha a posição. Pá, pá, pá, confirma. Siga. Altitude, o código alocado. Autorizado, pistão 1-0, vento 080 graus, 149. Ciente, gol 9094, tem pouso autorizado na 1-0. Reporta 4-0 milha de Salvador, não temos tráfego a informar nesse setor. Passeia meia. Esse para 2500 pés, autorizado RNAV, reporta passando Serra Victor 366. Ok, 2500, portará Serra Victor 366, vou lá, 66. Sim, frequência livre para a coordenação Lima Kilo 2.